pode, tá pode, todas pode, as energias pode, pra pode, fora daqui. Pode, já essas peguei essas energias negativas. Tudo pra longe daqui. Senta em pé, trepa pra frente. Senta em pé, trepa pra trás. Senta em pé, trepa pra frente. Senta em pé, trepa pra trás. Trepa pra frente, trepa pra trás. Trepa pra frente, trepa pra trás. Trepa pra frente, trepa pra trás. Senta em pé, trepa pra frente. Trepa pra trás. Trepa pra frente, trepa pra trás. Trepa pra frente, trepa pra trás. Senta em pé, senta em pé. Senta em pé, senta em pé. Senta em pé, senta em pé. Senta em pé, trepa pra frente. A novinha embrasada senta, senta até de manhã. Senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. Senta até, senta até de manhã. A Karine, a Marcele e a Amanda já peguei. A Yasmin, Luciana, Beatriz já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Já comi, a Yasmin, Luciana, Beatriz já comi, já peguei. Já comi, já peguei. Trepa pra trás. Senta até de manhã. Senta até de manhã. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, já peguei. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, já peguei. Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. Dela, dela, o alfa do Mandela. Pra fora daqui, essas energias negativas, tudo pra longe daqui.